calibre. Qual é, Flight? E aí? E aí, não vai jogar bola não? Pô, velho, nem vou. Vou ficar em casa aqui que eu tenho que dar uma ligada pra Carla, valeu? Valeu, então tô indo nessa. Valeu, valeu. Vou ligar pra Carla aqui, abraço. Valeu. Eu te liguei e você não atendeu. Eu te liguei e você não atendeu. Onde está tu? Onde está tu? Quero saber por que não atendeu. Eu te liguei e você não atendeu. Onde está tu? Eu quero te encontrar, pra gente namorar. Tô com saudade, amor, me diz aonde você tá. Te ligo e te mando milhões de mensagens. Porque o nosso amor, baby, não é de passagem. Você sabe bem que eu te quero, o futuro ao seu lado eu espero. Faz tempo que eu sonho te rever assim, tão linda e perfumada, nega, só pra mim. Baby, atende até o fim com você, mas me fala por quê. Onde está tu? Onde está tu? Quero saber por que não atendeu. Eu te liguei e você não atendeu. Onde está tu? Onde está tu? Amor, você é tudo que o homem quer hoje em dia. Um show de um outro mundo, sonho em te fazer rainha. Vale lembrar que por você eu luto e enfrentaria qualquer exército que for contra a minha Bahia. Mesmo longe de você, a poesia sempre em chamas. Lembro no amanhecer, assim deitada na minha cama. Baby, atende até o fim com você, mas me fala por quê. Eu te liguei